DJ Manuel Júnior, o pancadão de Macapá. Segura! Mas balança seu pescoço no swing da batida com um corpo muito louco. Para, para. Oh. então. CD DJ Manuel Júnior. É que só troca sucesso.

Aqui a sua ideia se torna realidade. Oh, Oficial Santa Catarina. DJ Jonaí, Indaial, Santa Catarina. Melhores CDs da galera é com ele, DJ Manoel Júnior. Ligue 96 9132 4115. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ver. Ele te ama de verdade e a culpa foi minha. Minha responsabilidade, eu vou Respeita nessa cidade, amante. Manuel Júnior. O Pancadão de Macapá. Tirava sabonete de motel. A gente tá ainda só se conhecendo, mas achei que estava gostando de mim. Eu já sei sua fama de ser mulherengo, mas decidi que vou tentar mesmo assim. Falou que ia só lá pra fora fumar, pra tomar um ar e só dar o tempo, mas já procurei. DJ Manuel Júnior. Voltou pra balada todo disfarçado, cabelo molhado e com cara de réu, falando que foi socorrer um amigo, mas tirava sabonete de motel. Voltou pra balada todo disfarçado, cabelo molhado e com cara de réu, falando que foi socorrer um amigo, mas tirava sabonete de motel. Ficam loucas quando a águia dá a bicada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Pra cima, garoto! Toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada. DJ Ednei, o talento jovem de Macapá. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, pum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, pum, que o pop ninguém derruba. Ei, hey, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra piar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes, é o ninho do águia. E Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha, pop live no comando, minha águia dá um gritinho. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma bicada. Toma bicada. Toma bicada. Manuel Júnior. O pancadão de Macapá. Com esse ninguém fica parado. We'll be right back.

isso, quero te dar. Sinta a pressão do pancadão novíssimo estúdio MJ. Metralha som pra essa galera. Sucesso por onde passa. DJ Manuel Júnior. Aqui é pressão absoluta. Seu polícia que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor me tem? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu. A gente se encontrou. No segundo instante vi que é você. Já te amo tanto sem te conhecer. Até que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama dona de coxinha. Deus abençoa a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh. DJ Ednei. Tocando sucesso pra você. Fazer amor, te arrocho de frente, te arrocho de costas. Eu faço direitinho do jeito que você gosta. Te arrocho de frente, te arrocho de costas. Eu faço direitinho do jeito que você gosta. Você gosta, eu já te arrochei e você se apaixonou. Depois da balada a gente vai fazer amor. Eu já te arrochei e você se apaixonou. Depois da balada a gente vai fazer amor. Te arrocho de frente, te arrocho de costas. Eu passo direitinho do jeito que você gosta. Te arrocho de frente, te arrocho de costas. Eu passo direitinho do jeito que você gosta. Te arrocho de frente. MJ. Aqui você encontra as novidades no mundo da música todos os dias. Super Trovão Digital.